Já tá tomado, já dominei. Minas paredões. Já tá tomado, já dominei. Quem tentou bater de frente, eu esculachei. Já tá tomado, já dominei. Tentou bater de frente, eu esculachei. Já dominei e já tá tomado. Aqui quem manda é nós e não tem pra recalcar. Já dominei e já tá dominado. Aqui quem manda é nós e não tem pra recalcado. MC Douglas da voz, fechadão com DJ Wesley. Sacudindo tudo, sacudindo tudo. Sacudindo tudo, socorre se aí não quer. Sacudindo tudo, socorre se aí não quer. Sacudindo tudo, socorre se aí não quer. Somos o terror do racha, é melhor se preparar. A batida é forte, difícil de aturar. Somos o terror do racha, é melhor se preparar. A batida é forte, difícil de aturar. Passe a respeitar, aqui quem manda é nós, também em primeiro lugar. Passe a respeitar, aqui quem manda é nós, também em primeiro lugar. O Wesley abala tudo, o terror do som automotivo. Tentou bater de frente, eu esculachei. Minas paredões.